dança, cabelo solto, eu não te solto. Desce do salto e vem me beijar. Veja esse sol todo em seu olhar, brilha tão devagar. Saia pequena, moça que pena, tu me ignora. Eu te adoro, eu te devoro só desde já. Vê se já vamos lá, vou ficar onde eu vou te esperar. No céu, na mão, no chão, nas nuvens, nas nuvens. Onde eu vou te esperar? Nas nuvens, nas nuvens. Vem no na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Você é foda e vai me levar num babo de só querer dançar. Eu vou te acompanhar na sua vazia, nascer do dia. Tu só se esconde, o sol gigante distante brilha no seu lugar. Me diz agora onde vou ficar, onde eu vou te esperar. Na, na, na, na, na, na, na. Nas nuvens, nas nuvens. Quando a gente ama, eu sou o homem mais feliz. Pois quando a gente ama, eu sou feliz. Eu sou o homem mais feliz. Eu sou o homem mais feliz. Feliz de ter vocês na minha vida, eu sou muito feliz, tá? Muito obrigado. Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar. É que às vezes eu não sei direito me explicar. Vê se me entende. Quando menos espera o que dá em nós, um começa a história, outro levanta a voz. Depois se arrepende. Porque o amor faz assim, bem no meio desse clima ruim, aumenta o desejo. Quando eu acho que não vai dar mais certo, você vem, senta um pouco mais perto. Já era, eu esqueço que briguei contigo. Olha só o que você faz comigo. Tentei te esquecer, mas não consigo. Yeah, yeah, yeah. Mas eu vou pra frente. esse seu jeito. É que eu amo até o seu defeito. Já era. Você entende?